Vejo o homem na cruz pendurado. Vejo sangue correndo em seu corpo. Seus olhos rasos de lágrimas. Vejo sombra de muito desgosto. Vejo a Cristo tomou.